Bom dia, queridos e queridas. Hoje a gente dá um passo que eu acho bem importante nessa nossa jornada, lembrando sempre que tempo nós estamos do ano litúrgico. O tempo de crescer, o tempo de amadurecer, o tempo de juntar energia, o tempo de se preparar para a vida. As estações da vida, as estações do ano, nos ajudam a nos prepararmos para aquilo que é o dia a dia que a gente tem a enfrentar diante de nós. E hoje tem dois aspectos que eu queria chamar a atenção. E eu queria falar em especial com dois tipos de pessoas. Um, aquele que acha que nunca está preparado, ou bem, ou bom, ou digno, ou o que seja, para ser usado por Deus no seu processo. E outro para quem se acha bom, perfeito, digno, maravilhoso, maduro e mais o nome que você quiser dar, para ser usado por Deus nos seus processos. Eu queria falar com esses dois tipos de pessoas. Na verdade, quase todo mundo. Mas vamos lá. Bom, primeiro, vamos voltar ao Salmo 139, onde a gente vê Deus, ou melhor, o salmista descrevendo Deus e falando: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. O Senhor me conhece, no que ele está dizendo aqui, tanto do ponto de vista das minhas emoções, da minha maneira de ser, do meu temperamento. O Senhor criou o jeito que eu sou, quanto meus aspectos biológicos. O Senhor me teceu. Essa é uma visão particularmente judaica de como Deus cria. Muita gente, quando pensa que Deus criou alguma coisa, tem uma imagem idealizada, que tem muito a ver com o jeito grego de pensar, da mágica, que Deus vai lá e pum, bate com uma varinha de condão e aparece a pessoa, aparece a arvorezinha, aparece o coelhinho. Na visão judaica, o tecer, né? Ou fazer uma espécie de crochê, de tricô, de tecitura, é muito mais parecido com o processo com o qual Deus cria as coisas. É um processo de criação e é uma participação ativa de Deus em cada célula, em cada união, em cada multiplicação, em cada folha que vai se abrindo, o que se vê é a mão de Deus abrindo a folha. Esse é o modo pelo qual o pensamento judaico descreve a ação criadora de Deus. Não um Deus mágico que faz surgir a moda de Hollywood ou de filme, ou essa coisa que você tem na cabeça, alguma coisa. E ao ver essa tessitura de Deus, o salmista diz: Tuas obras são maravilhosas. E eu digo isso com convicção, porque realmente. Eu não sei quanto a você, mas uma coisa que eu não tenho o menor jeito para fazer e que eu admiro à beça é ver crochê e tricô. Eu não tenho jeito, não tenho paciência, não tenho habilidade e não gosto. Mas eu acho, ao mesmo tempo que eu não gosto, para que eu faça, não é o tipo de atividade que me agrada fazer, desde muito pequenininho eu tenho uma admiração profunda, né, de ver mãe, tia, avó, prima. Hoje eu vejo as meninas na casa da videira o tempo inteiro com as mãos, parece que não sabe ficar quieta aquela mão, mas sai tanta coisa bonita, né? Porque começa a sair cachecol, começa a sair meia, começa a sair touca, começa a sair sapatinho, enfeite, macramê. É um mó barato de ver aquilo. Eu fico olhando e vendo como aquelas mãos ali habilidosas e aquela paciência que essas meninas têm normalmente. Hoje eu sei que tem vários homens que fazem também esse tipo de trabalho com linha, né? Eu sempre tenho esse rabo de olho virado, esse olhar de longe sem que a pessoa veja que eu estou olhando, que é de profunda admiração. Eu realmente tenho uma admiração profunda por essa característica. Imagina, né? Você perceber que esse é o processo pelo qual Deus vai criando você, vai criando a natureza, vai criando os animais, vai criando as plantas. Deus vai tecendo toda a vida e fazendo dessa vida, e aí tem um outro aspecto que eu queria ressaltar, que esse fato de Deus tecer, ele entretece, não separa, não dissocia uma vida de outra vida. Nossas vidas não só são tecidas por Deus, como são entrelaçadas por Deus umas com as outras. E as nossas vidas estão entrelaçadas, intimamente entrelaçadas, desde a vida de uma bactéria até a vida de uma baleia azul. Por todos os animais e plantas que você passar, você vai ver Deus entremeando essa rede da vida que é nanometricamente impossível de nós captarmos as inter-relações que existem entre toda a vida nesse planeta. Então, essa tessitura da nossa vida individual, e eu queria escapar, ao contrário do que o salmista faz, eu queria escapar desse pensamento individual, como você, ai, como é maravilhoso só o que Deus fez comigo. Ele fez com você, ele fez comigo, ele fez com a pessoa que está do seu lado, ele fez com todos os animais, ele fez com todas as plantas, Deus teceu e conhece todas essas coisas e as interrelaciona umas com as outras. De tal forma que a nossa mente não consegue alcançar a alta complexidade disso. Veja como o pensamento individual, egoísta, egocêntrico faz com que a gente simplesmente ultrapasse todos os limites e passe em cima de todas as outras formas de vida, de todas as relações humanas, das pessoas que sofrem ao nosso lado pelo nosso interesse individual. É absurdo, é burro, é menor e acaba nos destruindo e destruindo os outros. É maravilhoso ver o que Deus faz. Bom, daí a gente tem a história e o relato da morte de Isaac e da morte de Raquel. E essa pequena porção de Gênesis 35 mostra para a gente que Jacó se estabelece, né, em Sucote, eles partem de Betel e no caminho, né, Raquel dá à luz a seu último filho, né, ele tem dois filhos, José e Benjamim, e o último filho de Jacó, e vai acontecer o fenômeno e vai entrar uma história muito interessante a partir daqui, que vai ser a história de José. A história de Jacó vai começar a desaparecer da narrativa, vai começar a surgir a história de José. E a gente vê um homem que perde sua amada esposa no parto de seu filho Benjamim. Depois ele a sepulta, depois ele volta para casa. É o homem que também vai sepultar seu pai, junto com seu irmão reconciliado agora, Esaú. É um homem que teve 12 filhos com suas duas esposas e com as duas concubinas que eram servas dessas esposas, seria o relativo hoje de barrigas de aluguel. Você deve estar pensando, como é que pode? O cara tinha duas mulheres, ainda tinha mais duas servas que serviam de barriga de aluguel. E dessas 12 gravidezes, ele vai dar origem a 12 tribos, que vão ser as 12 tribos de Israel. E você vê esse relato aqui e fala, meu Deus, o que que isso aqui tem a ver? Tem a ver que ele era um cara absolutamente normal, cheio de incoerência, cheio de problema, com coisas a resolver, com dores ao longo de sua vida, que perdeu entes queridos, que tinha que se reconciliar com o irmão, que tinha filho para criar, que cometeu bobagens ao longo da vida, que gerou filhos em desacordo com aquilo que seria o plano original de Deus. Né, de um homem, uma mulher, e Deus o usou para fazer nascer desse homem uma nação de Israel, mas isso aconteceu com vários outros homens desse período histórico. Mas dessa nação Deus fez vir Jesus, e a salvação do mundo. E nessa família de Abraão, de Isaac e Jacó foram benditas e são benditas todas as famílias da terra. N maneiras pelas quais isso acontece. A primeira coisa para a gente ter é que Deus usa pessoas absolutamente normais. O fato de você ser usado por Deus não faz com que você precise ser alguém com uma história de vida extraordinária. Eu queria chamar a atenção para uma visão que a gente tem muito equivocada de que Deus está procurando pessoas especiais, heróis, para que ele possa usar na sua obra. Isso é uma visão que a gente herdou do positivismo de Augusto Comte, do fim do século XIX, tal dos heróis da fé, pessoas especiais, pessoas acima do normal, pessoas extraordinárias, que nos fazem morrer de vergonha da típica, medíocre vida que levamos e das pessoas normais que somos. Guardo uma frase, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus não precisa de heróis. Qualquer tipo de pessoa que se apresente para você como um herói, como um cara super especial, acima do bem e do mal, com uma vida extraordinária, e que mostra que esse é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que é uma pessoa, um vaso especial. E blá, blá, blá, blá, blá. Cara, foge desse cara. Esse cara não tem nada a ver com Deus. Deus tem o hábito de usar a gente normal, no dia a dia, com dores, com incoerências, com problemas. E Deus faz a sua obra apesar de você. E não por sua causa. Você não é isso tudo. Você é só uma pessoa normal, como as demais pessoas normais são. Você é uma pessoa absolutamente igual às demais pessoas, e Deus tem a predileção de usar seres humanos normais, com vida, com morte, com erros, com acertos, com consertos, com arrependimento, com coisa para consertar. Deus usa e usa de maneira maravilhosa, porque ele te conhece, porque ele te teceu, porque ele te fez e aprouve a ele te escolher para ser usado naquele momento, naquela circunstância, na vida daquelas pessoas. E é só isso, é obra dele, não é sua. Você não está com essa bola toda. E para de pensar que para ser usado por Deus você precisa estar com aquela bola toda. E para de ir atrás dos caras que você acha que estão com a bola toda. Não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã. Não é assim que funciona. Olha como é o servo escolhido de Deus. Jesus, sabendo disso, retira-se do lugar onde estava. Muitas pessoas o seguem, ele cura essas pessoas. Mas ele dá uma advertência: não fica dizendo para ninguém quem eu sou. Simplesmente recebe a cura. E o texto de Mateus fala: isso foi feito para se cumprir o que havia se dito a respeito dele. Esse é meu servo, a quem eu escolhi, o meu amado, em quem eu tenho prazer. Porei sobre ele meu espírito, ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, fica aqui. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. E em seu nome as nações porão sua esperança. Ora, se houve alguém que a gente poderia chamar de especial, perfeito, sem pecado, absolutamente íntegro, foi Jesus. E ele toma a seguinte atitude: olha, não fica dizendo por aí, não fica apontando para essa minha maneira de ser especial, ou porque eu sou isso, eu sou aquilo, não. Preste atenção no que Deus está falando. Preste atenção no que eu estou falando para você. E nas relações humanas é muito comum a gente encontrar gente que se acha, como a gente costuma dizer entre os meninos e meninas, né? Fulano se acha. Fulano se acha. E quem se acha tem o hábito de pegar aquele que não se acha, aquele que se acha menos que o outro, aquele que está arrependido, aquele que já está mais quebrado que arroz de terceira, e fica pisando e mostrando a sua superioridade, como você é bom. Jesus, aquele a quem nós servimos, aquele que poderia ser chamado de herói, aquele que é o único perfeito, o único que passou pela vida e mostrou como a humanidade poderia ser, ele nunca usou da sua posição, da sua especialidade, de modo de ser, para pisar em quem quer que seja. Ele nunca discutiu e nem gritou. Guarda essa frase, frisa essa frase. Quando você precisa gritar e discutir com alguém para provar que você é o que você é, só tem três motivos que eu dou para as pessoas pelas quais elas podem gritar. Ou o interlocutor está longe, ou o interlocutor é surdo, ou você está sem razão. São os três motivos pelo qual alguém grita. A pessoa sem razão usualmente grita, usualmente se impõe. A pessoa com excesso de autoestima, que acha que é muito especial, ela grita, ela discute, ela coloca a posição dela. Quando ela vê alguém frágil, alguém quebrado, alguém envergonhado, alguém diminuído, alguém que acha que pela sua condição social, pela sua raça, pelo seu sexo, pelo seu gênero, pela sua maneira de ser, pela sua condição econômica ou pelas burradas que fez na vida, se alguém está ali quebrado, essa pessoa aproveita, vai e pisa em cima. E mostra o quanto aquela pessoa é inferior a ela. Meu irmão, minha irmã, você não é superior a ninguém. Para de se achar. Por quê? Porque você não fuma, você não bebe, você não trai sua esposa, você não trai seu marido, você não ilude os outros, você paga seus impostos em dia, você vai para o trabalho todo dia às 7h30 da manhã, você faz tudo direitinho, você não se mete em encrenca, você é um humano direito que teria direito a direitos humanos? Você é uma coisa dessa? Vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Grandes coisas, porque Deus vai te usar, apesar de saber que tudo isso em você é mentira. E é só um detalhe da sua sorte social, da sua classe social, daquilo que você teve de condição de família, que permitiu que você não fosse um ser humano degradado ou fizesse tanta bobagem quanto outros seres humanos fazem. Então, são duas coisas que eu queria deixar hoje para você. Uma, Deus não precisa de herói, nem para o bem, nem para o mal. Isso quer dizer que você não vai deixar de ser usado por Deus porque você tem uma história, tem passado, tem coisa de se arrepender, tem coisa que você fez errada na vida, tem coisa que você olha e fala, cara, não era para ter sido desse jeito, eu devia ter tido de outra maneira. Deus vai te usar de qualquer forma porque a obra dele e a obra dele é apesar de você. E outra, se você teve a sorte, a condição de ter uma boa família, um bom ambiente, se você teve oportunidades na vida, se o seu temperamento é mais calmo, se você é uma pessoa que realmente as pessoas admiram à beça, porque você não comete erros, porque você é tão legal, baixa a bola, isso não te dá direito de achar que você vai ser mais usado por Deus do que os outros, e você não tem o direito de pisar em quem quer que seja. Você não tem o direito de julgar quem quer que seja, porque o próprio Filho de Deus, que era infinitamente superior a você e que não escondia os seus podres debaixo de um comportamento asseado, arrumado, engomado, sabe, de barba bem feita, de gel no cabelo, perfume francês, educação, se arrumar muito bem, comprar roupa bacana. Deus não se escondia atrás disso e não usava isso para pisar, e nunca usou isso para pisar, Jesus, né? Não usou isso para pisar em ninguém. Então, meu irmão, minha irmã, não é o que você é, nem as condições que você teve na vida de acertar mais ou de errar mais, que vão, impedir que Deus te use. Ele vai usar você sendo tão bom quanto você acha que é, tão ruim quanto você acha que é. E isso é maravilhoso. Ele vai entristecer simplesmente. Seja humilde, olhe para os outros. Ao longo das histórias da Bíblia, você não vai descobrir nenhum herói. Eu te garanto. Você vai encontrar gente lutando com todos os problemas da vida que a gente luta. Intriga, morte, nascimento, depressão, euforia, vitória, derrota, temperamento complicado, temperamento pacífico, gente boa, gente ruim, gente mais inteligente, gente mais tola. E o que você vai ler ao longo das Escrituras é Deus usando todas essas pessoas para o seu propósito, de maneira absolutamente tranquila, deixando claro que não é a condição da pessoa que faz a obra de Deus acontecer, é o amor e a esperança que vem oriundas da graça e da bondade de Deus que faz com que as coisas aconteçam, e não o que você é. Que Deus te abençoe, que o dia seja bom, que a gente tenha a possibilidade de seguir à frente e permitir ser usado. E observe a obra de Deus na tua vida. Vai ser muito bom para você. Amém.